acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Ô, meu guinçom da live, vai tomar no olho do cu. Quem escolheu essa música preciosa foi o seu Arthur Zeferino, mais conhecido como Mão Barata. Oi? Ele quer dedicar essa música pra quem que se dedica essa música? Pro meu bebê, claro. Coisa linda. Deve estar ouvindo aí. Que fantástico. E estamos aqui também com o Marcelo Vinícius. Boa noite, senhoras e senhores. E André Guerra. André Guerra. Vrum, vrum, e aí? Então, e aí o que, que acontece? Hoje o Tuba que escolheu todas as músicas, então se vocês não gostarem, é ele que. Culpa dele, por favor. É um. Nossa, alguém tá fazendo um barulho. É o Guerra, tava lindo o seu microfone, Guerra. Eu não fiz nada, não mexi absolutamente nada. Tá dando mau contato, parece. Pronto, peraí. Que beleza. Mais um Game Show da Live. Toda quarta-feira, se você quiser ver desgraça digital, é exatamente aqui. Agora melhorou. É um nível de profissionalismo muito acima de qualquer outro podcast brasileiro. Eu tenho que usar essa porra aqui. Foi mal. Você apresentou o Guerra? Bom, o barulho dele já apresentou. Eu apresentei o Guerra. É o barulho da moto, esse barulho. Então, senhores, o programa é ao vivo. Mandem e-mails. Isso. Fala aí, senhores. Acessem nosso site gamesfoda.net. Pra quem quiser ver mais o nosso conteúdo, a gente tá também no omelete.com.br. Doe dinheiro. Onde? Isso. Aqui é um bando de fudido, então se você quiser mais conteúdo, mais podcasts e mais lixo na sua internet, você pode colaborar em patreon.com/gamesfoda. E como menos carboidrato depois das 6 ou 7 da noite. Isso é um mito, um grande mito. Eu como muito carboidrato, só que magrinho. Isso eu não posso falar sem nem sarcasmo. O tanto de porcaria que eu como de noite, tipo, antes de dormir, já logo um copão de Coca-Cola, um gole só e nada. O Biel emagreça. Mas é que você é um ser raquítico, né, cara? Você é só a ripa, só. E você, Guerra, como tá a alimentação aí? Cara, a alimentação, ela sofreu um baque poderoso ontem. E eu comi o famoso sanduíche de coração de galinha. Botafogo. No Botafogo. Não, de Botafogo, bairro de Botafogo. Então, peraí. Antes de você jogar pra galera o lore do sanduíche, não tem a vinheta pra gente já partir não, direto? Não, tem a vinheta. Então vamos dar. Então peraí, vai. Vinheta aí. Ai, meu Deus do céu! Não pode ser! Eles estão de volta! Ai, meu Deus do céu! É o Game Squad da Live! Eu tô maluco! Ai, meu Deus do céu! É o Game Squad da Live! Eu tô maluco! O podcast da galera. Então, essa vinheta ela ficou demasiadamente grande, eu sei. Mas é que é muito, muito boa, cara. Então, mas a galera pira. Né? Então tá bom. Que porra é essa, grande. Sanduíche de coração? Cara, o sanduíche de coração de galinha. Assim, eu não sabia o que era também. Uma galera do trabalho ficava falando direto dessa porra. E eu fui uma vez. É um boteco que tem na Pedra São Clemente. Mas quase esquina com a São Clemente. Eu não sei o endereço, cara. Eu vou descobrir. Peraí. O Janjão tá pedindo no chat. Aí uma vez eu tentei ir lá, só que o cara tava sem coração de galinha, assim, tipo, o bar do cara era famoso pelo coração de galinha e o cara tava sem. Aí ontem rolou. Tinha o sanduichão com coração de galinha, né? A carne do bagulho. Aí tem ovo frito, queijo, milho, alface, tomate. Assim. Nossa, escalou muito rápido. Quando chegou no milho, eu já tava aqui. É. Sabe o que é foda? Eu não suporto coração de galinha, que eu falei pra você, cara. Não, na verdade, não é que eu não suporto. Eu comeria. Se, tipo, se eu tivesse entre a vida e a morte, só se eu tivesse coração de galinha, eu comeria numa boa. Mas é um negócio que não desce pra mim, cara, tá ligado? Não entendo as pessoas que gostam, assim, que falam assim, nossa, que delícia, cara. Eu amo coração, cara. Mas, é, não, é muito aliás, bom, cara. É muito bom. Ó, todo mundo no Twitter fala que eu sou um tremendo desgraçado pelo nível de revoltante que estão minhas piadas. Mas fala aí, Tuba, o que você falou do sanduíche? Eu falei que o sanduíche era simples, mas era de coração. Olha aí. Nossa, essa foi ridícula, cara. Eu já tinha apagado a memória completamente. Eu não lembrava. Bateu uma amnésia voluntária em mim. Eu assim, tava meio cara. Bêbado ainda quando eu li essa piada, eu já tinha esquecido. Mas desceu ruim o sanduíche ou guerra? Não, então, a Muki falou ali que o X Coração de Galinha tem há 30 anos em Porto Alegre e é troço gourmet no Rio. Não é gourmet, é uma iguaria. Veja bem. Então, assim, né? X Coração. É que... X Coração, é. Lá eles chamam de gurizada. Porra assim. Gurizada. É, tem toda uma. Tem toda uma. Um lore. Peraí, chama o quê de gurizada? Você. O boteco chama o sanduíche de guri, ou sei lá, o que que é? Não, no Rio Grande do Sul se chama guri, sanduíche de coração? Não. Não, lá é um sanduíche feito com guri. Não, porque no Rio Grande do Sul tudo tem um nome diferente, tem umas coisas. Não, caralho, tô dizendo que a porra do boteco, que é da gaúcha, chama a merda do sanduíche, que é o X Coração, de guri. Então é o seguinte, já que tá nesse assunto, e o Lemonade ele tinha falado que ele tá sentindo saudade das perguntas sem ser sobre games, qual que é o lanche favorito de vocês? Lanche, assim. Pode ser qualquer tipo, não precisa ser tipo com hambúrguer nem nada, assim, como por exemplo coração, assim, é um lanche. E aí? O coração? Alguém lancha coração, assim? Não, lanche de coração. Não precisa ter pão, então. Não, precisa ter pão, precisa ser um sanduíche, caralho, mas tem que ser um lanche. Tá. Eu não sei se entendi a pergunta. Qual é o sanduíche favorito de vocês? Caralho, não devia ter perguntado assim, velho. Mas é que a gente chama de lanche aqui. Aqui a gente chama de lanche. O Neymar chama de lanche também. É lanche, é um lanche. E aí, qual lanche vocês curtem mais? Eu sinto muita saudade do X Montanha de Curitiba, que era muito bom. Que vai um pastel dentro. Tem um que vem a coxinha também, não tem? Foi esse eu nunca vi que vem coxinha dentro. Caralho. Esse parece meio exagerado. Não, mas pastel não é exagerado. O cara é... Onde você tá definindo o teu nível, assim, tipo... O cara enfiou um pastel dentro do lanche... Ah, ok, beleza, outro dia no escritório. Essa coxinha o é cara muito enfiou maçudo, uma coxinha, o cara falou... Não, pô, aí descrachou meu lanche. Aí o cara destruiu meu lanche, porra. Então tá, e aí, Celos, qual que é o seu lanche favorito aí? Cara, tem que ser um empírico ou pode ser alguma merda que eu fiz aqui? Pode ser uma merda que você fez aí. Fala aí, fala aí. Se fosse um geral, é que eu sou bem simplório. Não sei se vocês já notaram. Se fosse um geral, seria misto quente. Mas, às vezes, aqui, quando tem bastante queijo e atum, eu... Nossa, é foda. Tipo, eu encho de queijo, muito atum, azeite, sal e orégano. E esquento, assim. Pra mim, é o lanche definitivo. Que lixo, hein? Isso fica bom. Cara, fica muito bom se você botar ainda requeijão. Só que o Celos não gosta de requeijão, porque ele tem essas frescuras. Mas pra quem manja, você põe atum, requeijão e queijo, fica muito bom. Nossa, é bom. Atum é um lixo, fala isso. É, atum eu sou muito fã também. Cara, meu lanche favorito era um cheeseburger lá do interior de São Paulo, de Pindamonhangaba. E... Aqui acho que agora é o X Coração aí, cara. Entendi. Bom esse bagulho, cara. Onde fica esse troço? É perto da sua casa? Não, é perto do metrô de Botafogo. Eu vou mandar uma mensagem pra galera do trabalho. É perto do Botafogo. Não, para com isso. O Botafogo não fica em Botafogo, né? Ah, tem um bagulho lá. Não, tem uma sede lá, mas quando eles treinam não é em Botafogo, né? Eu quero saber lá saber onde. Semana passada foi pelo WhatsApp, foi pelo Skype também, não, né? Foi. Não, foi não, pelo Não, foi o TF. Porque. Que bosta, cara. Skype é muito lixo. Olha. Não tem esse nível de conversa. Quem usa Skype, sinto muito falar pra vocês, cara. Vocês são amadores ainda. Não tem esse nível de, tipo, todo mundo tá conversando na mesma faixa de som. Não existe, tá ligado? Só existe você gravando aberto ou você pelo TeamSpeak. Sinto muito falar pra vocês. Pior que todo podcast de fora que eu fui convidado, que a gravação não era ao vivo no sentido de pessoalmente, assim, tá tudo Skype mesmo. São todos novatos. Todos uns Não, acho que é mais fácil, que tem mais gente que usa, sei lá. Não precisa pedir pro cara instalar nada, acho que essa é a ideia. Tem que pedir, tem que pedir. O cara tá vindo aqui de favor, tá ligado? Eles estão fazendo um favor pro cara. Ó, passe aí pros outros que já caiu. Estão se 49 pessoas hoje. Se descer pra 40, eu não faço a merda mais. É só. Todo mundo manda aí, caralho. Eu tô pensando no número. Eu tô pensando no número. Você tá pensando que são 50 pessoas, 50 vidas ouvindo essa voz. Mas eu quero 1000. Eu quero ser maior que o Zangado Games. Quero que esse bagulho a sua mãe escute. Manda pra sua mãe aí, seu bosta. Alguém sabe explicar a diferença? Não, tipo. Deixa eu ver meu lanche. Assim. Meu lanche, você não quer saber meu lanche? Então tá bom, explica a diferença do que aí. Qual é seu lanche, filho? Não, fala aí, explica a diferença do que. Não, que acho que é um assunto que vai consumir mais tempo, a menos que seu lanche seja ridículo mesmo. Ai, não, meu lanche demora tempo. Meu lanche é o lanche omelete, pra quem não sabe, é um omelete de bacon, calabresa e dois ovos batidos. E eles são. Você faz um omelete com isso e daí você coloca dentro do lanche de hambúrguer, fica muito bom. É, tipo, mas vai o que mais além do hambúrguer? Daí vai o hambúrguer, o omelete é a salada. E a maionese, e o ketchup mostarda. É fantástico. Ah, cara, é um lanche de Sorocaba. Parece bom. E o queijo, cara, né? Sorocaba, e o queijo. A economia de Sorocaba é sustentada por lanche, pizza, essas coisas. E aí tem um outro que esse aí eu que inventei, não, mas eu que é um lanche que eu faço aqui sempre, que é muito top. Que você pega, bota manteiga em duas partes de pão de forma, bota bastante manteiga. Aí você coloca uma fatia de queijo prato, uma fatia de rosbife, outra fatia de rosbife e uma fatia de queijo prato e coloca no bagulho de sanduicheira. Aí o que acontece? Só que tem que ser rosbife desses de padaria mesmo, tá ligado? Não pode ser rosbife de verdade. Não fica mais escroto quando a gordura do rosbife derrete? Exatamente esse é o ponto. O rosbife ele derrete inteiro, vira um monte de carne derretida no meio do queijo. É sensacional. Sim, fica bom, já fiz aqui. Ah, tá me dando fome essa porra. É uma variação do de atum, assim, também. Ó, o Dave Summers comentou aqui sobre o hot dog com frango de Londrina. Não parece bom, cara. Não. Vamos passar isso aí, sim, não. Não sei, em Maringá tem até um lanche que é o... que chamam de cachorrão, uma coisa assim. Que vai muita coisa, vai tipo frango, linguiça, picanha, sei lá, vai... É um pão de cachorro quente com um monte de carne diferente, assim, é muito absurdo. Tinha um aqui em Sorocaba que eu gostava muito, só que depois ele ficou limpo, o lanche aí eu não gosto mais. Ele ficou limpo mesmo, ele saiu do trailer e foi pra uma lanchonete, aí eu não gosto mais. E o cara, ele. O nome do lanche, eu apelidei o lanche de Arca de Noé, cara, que tinha dois de cada animal, tá ligado? era fantástico. Pois é, a inspeção sanitária arruinou muita coisa que eu gostava também. Mas faz parte, né? Eu ia perguntar antes, era. Você falou que queria passar o Zangado Games. Se alguém sabe no sentido do conteúdo, assim, não a aparência dos caras. Mas no conteúdo, qual é a diferença de ser nível entre o Monark e o Zangado? E eu não tô perguntando isso com cinismo, tô perguntando Monark com convite mesmo. Não é aquela bicicleta? Também. Pelo que eu sei, o Monark, ele é de Minecraft, né? Tipo, essas... Ele é mais... Só Minecraft? Não, assim, ele começou com Minecraft, então eu acho que ele é mais pra molecada. Já o Zangado, ele atualmente, eu acho que ele se acha meio analistão dos games, assim, tá ligado? Ele é convidado pra comentar E3 e o cacete. É, então, ele acha que ele entende de não, games, assim. O Zangado, ele faz umas análises dos Prado mesmo, ele não é... Mas não que é análise, só... Ei, galera, não tô dizendo que é boa, não tô dizendo que... E pior que tem um monte de fã do Games Fala que gosta do Zangado, cara. Isso que tem uma me coisa, dói. Não, tem uma parada que o Zangado faz que eu não aguento ouvir, mas eu reconheço que dá trabalho e pra molecada é animal. Que é com resumão de história. Tipo aquele que a gente fez de Kingdom Hearts, dele fazer editado, assim, com som, essa peça. Não, e isso que eu falo. Mas essa galera, sabe o que eu acho que é foda? Hoje em dia... Já vamos entrar num outro assunto aqui, mas tudo bem. Hoje em dia, a galera, eles querem muito estrelismo pra eles, tá ligado? Ninguém quer fazer um conteúdo. Por exemplo, assim, ninguém pensa assim, porra, vamos fazer um conteúdo de jogo bacana? Vamos. Não, o cara, ele manja editar pra caralho, só que ele não manja de jogo o suficiente. Ele manja de edição, ele tem os equipamentos, ele manja de jogar e tal, só que ele não tem uma... uma didática tão forte assim pra jogo. O cara, ele é meio capação, tá ligado? É meio Wikipedia. Ele abre o Wikipedia e fala os bagulho que tá lá. E, pô, o cara podia chamar um nego que realmente entende de jogo, ou um cara que realmente escreve sobre isso, pra auxiliar ele no conteúdo criativo do bagulho, pra daí ele dar continuidade no negócio. Mas não, ele quer ser o zangado, ele quer ser o monarque. Eles manjam pra caralho de edição e eles não querem se aliar a ninguém, tá ligado? Ele não precisa nem dividir o estrelismo, porque com a grana que ele ganha com o canal, ele pode pagar alguém pra ajudar com ele. É, tá, chega de falar de videogame. Tchau, tem um breaking news aqui. O sanduíche é na Rua Bambina, esquina com a São Clemente. Do lado de um salão de beleza, de acordo com as informações que me chegaram. Estão discutindo aqui. O Rio de Janeiro aqui no chat. Pois é. A gente tem muitos ouvintes carioca. É perto da. Aparentemente sim. É perto do metrô de Botafogo, a saída A. Valeu? Cara, esse bar tem que também escolher uns lanches de graça. Oh. A propaganda que a gente tá fazendo, a quantidade de gente que baixa esse podcast depois. Amanhã vai estar bombado. Todo mundo que for lá, fala que você veio indicado pelo Games Foda. Isso. O cara, ele acabou... O senhor Flori acabou de mandar uma aqui. E eu... Senhor Flori, sua resposta vai ser lida em breve. Mas antes nós vamos ter uma sessão rápida aí. Uma ação nova do Guerra, que vai falar sobre corrida. Pode falar, Guerra. Filha da puta, pega que tá digitando o bagulho aqui. Não, que digitando, é só... Então tá bom, o Sr. Flório perguntou pra mim assim, ó. Hinks, só você pode me ajudar. Como esqueça a minha ex? Cara... Nossa, só o Hinks, que fase, velho. Não, mas você vai ter que auxiliar aí que eu sou o melhor. Eu posso ser não ser o melhor pra ele pegar outras... Pra depois da ex, mas pra esquecer a ex, vai falar que eu não sou o melhor, Celso? O Faquinho não respondeu isso esses dias, acho que respondeu. Eu acho que ele tá mandando pra todo lugar, tá desesperado. Galera, é o seguinte... Será que foi você que mandou isso pro Faquinho? Ô, louco. Se você... pra você esquecer sua ex, é muito fácil, muito fácil. Ó, geralmente você vai precisar de 1 litro de álcool pra cada ano relevante da vida de vocês, tá ligado? E... cara, bebe muito. Sério. Se você falasse, tipo, se eu não uso drogas, eu não bebo. Cara, daí vai ficar meio difícil, tá ligado? A menos que você seja um cara pegador, porque daí você vai pegar no rebote. Aí você vai ficar pegando um monte de mina no rebote. Isso serve pra mulher também, tá? Os caras, hoje em dia, a gente não pode falar porra nenhuma, que os caras falam, ei, mas você tá falando, os caras pegam mina, não sei. Não, se você for mulher, dá pra um monte de cara também, tá ligado? Dá pra um monte de cara aí, bebe pra cacete que melhora. E tipo, cara, cê, ó, juro pra você, você vai estar aí na bad, vai aparecer muita mina que você não vai querer pegar. Porque você vai ficar lembrando da ex, B, você tá fora do padrão hoje, porque você tá fora do jogo muito tempo, você vai falar assim, pô, essa aí não, vou esperar a próxima, tá ligado? Não, vai pegar essa aí sim, cara, dá uns beijos nessa feinha aí, nesse feinho aí. Pega sim, cara, pega todo mundo, deixa pra ninguém não, todo mundo merece amor, pega todo mundo. E bebe pra caralho, acorda bêbado, chega de ressaca no trabalho. Perde emprego. Olha o resumo. Não, serião. Você vai trazendo a preocupação maior, assim, que você vai esquecer aí. Mas, cara, o quanto mais você se afundar nesse momento, esse que é o problema, pessoal. Você vai no psicólogo, o psicólogo tem que falar assim, não, você tem que melhorar a sua vida, ocupar a sua cabeça, caralho. Se afunda aí, meu irmão, se afunda aí que é a hora de se afundar. Quanto mais você afundar, vai ter mais buraco pra você subir depois, tá ligado? Vai ter mais parede pra você escalar depois. E você vai se sentir galgando novos ares depois. Juro por Deus, cara. Afunda essa parada aí, tá? Cara, sabe uma parada aqui? Em um mês você esquece a mina. Se você fizer o que eu tô falando pra você, em um mês você esquece a mina. Agora, se você ficar aí no mimimi, não vou pegar essa, não vou pegar esse. Ah, não sei se eu vou fazer. Ah, não sei se eu vou pra balada. Hoje eu tô com preguiça. Hoje eu não vou encher a cara. Não vou beber esse 1 litro de Domec aqui. Daí você não vai melhorar nunca, cara. Tá bom? Um abraço aí, ô Sr. Flory. Eu achei que o conselho era muitos games. Que games, cara? Games é pra quando você tá bem na vida. Aliás, é unânime isso que o Billy Bomb falou. Games Foda Live melhorou muito. Muito em caps lock até agora, que não fala mais de games. A gente fala mais de games, cara, isso tudo é um metagame, é um gameplay da vida. É o jogo da vida, né? Isso que eu falei pra você foi uma análise de True Love, DOS, Windows, lançado em 93, pela Illusion. Ah, então, agora o Guerra vai falar sobre corrida. Agora, atendendo a pedidos, assim, eu vou ter um bloco fixo no Games Foda Live pra falar sobre joguinhos de corrida e corrida no geral. Puta que pariu. O pedido principalmente veio do Resende. Olha, você sabe que o bagulho. Sabe que o bagulho é assim. O tempo não é só seu, a gente vai poder te zoar enquanto você. Durante esse tempo, né? Talvez, assim, eu não sei se tem muito. Vai lá. Se zoada, não tem muito o que falar, porque assim, é meio temporada, irônico, né? É meio contraditório que o bloco fixo é sobre corrida. É. Então corre com isso aí. Quais são as boas da corrida essa semana, cara, Guerra? Sim, não tá acontecendo muita coisa porque estamos entre temporadas, né? Puta que pariu! Calma, deixa eu terminar de falar. Ninguém tá correndo no planeta todo. Não, tem gente correndo, calma. Acabou a corrida. Eu saí na rua, tinha muita gente correndo hoje aqui. É. Aqui foi um dia menos corrido, porque foi feriado no Rio. Mas... acabou a Fórmula E e tal, que o Billy Bomb gosta de zoar também. Mas essa semana rolou a apresentação das motos novas da Yamaha, a MotoGP. O Valentino Rossi falou em público sobre os problemas do ano passado pela primeira vez, assim, inclusive. Não, mas peraí. Você tá fazendo um negócio pro público que não entende corrida. Você tem que explicar como que é a apresentação das motos da Yamaha. O que acontece? Cara, os caras botam um salão, assim, com as motos cobertas com os panos, tá ligado? É num palco. A moto é num palco, é. Como tipo, o cara dirigiu a moto tá até o palco? Hã? Não, como o cara dirigiu a moto? Não, até levaram o com guindaste, sei lá. Empinando, seu filho da puta. Isso, o cara foi empurrando com a moto. Aí os caras tiram o pano da moto e falam assim: ó, essa é a moto nova. Aí é isso aí. Nossa, que show de bola. É tipo, porque os caras ficam um tempo pensando: que, nossa, que será que vem esse ano, hein? Não, e a os caras vão finalmente inovar e tirar uma moto, cara. Não, a moto tem duas rodas e tal, o cara tem que sentar em cima dela. Tinha que ser tipo anime, assim, o cara tira até uma moto com três rodas, assim. Podia ser a moto da Akira, né, velho? Imagina se as corridas de moto fossem com as motos da Akira, assim. Aí começa uma montagem de cara de cara que formula moto, assim, travado na cara deles, pensando: eu nunca tinha imaginado um design desse, cara. Esse design vai ser o vencedor de todas as próximas corridas. Tipo. Tem uma parada que eu gosto muito, cara. Logo que lançaram o Play 4, tinha aquela entrevista com os desenvolvedores, assim. O cara falava assim: ah, porque o Play 4 é isso, Play 4 é aquilo. Aí o cara que faz só Gran Turismo, ele falou assim: não, é um quadro em branco pra gente pintar o que a gente quiser. Mas o cara só fez Gran Turismo a vida inteira. Que bonito. É, e ele bonito, vai continuar fazendo Gran Turismo. Esse é o quadro em branco dele, não, mesma merda. É. Não, é só. Enfim, essa foi a semana no mundo das corridas. Não tem mais nada? Ah, não. Até janeiro não tem corrida ainda. Não, e quais, cara, quais os problemas? Vai ser isso aqui toda semana. Depois tem que ver, você tem que lembrar qual podcast você falou dos problemas ano passado. Pra quem estiver escutando, escutar de novo. Daí já puxa. Pra relembrar o lore, né? Pra relembrar o lore do Valentino Rossi chorando os problemas do ano passado. Qual integrante do Games Foda que você confia que seria o melhor motociclista? Eu? Não, fora você. Não, pera. Essa pergunta é pra mim? É pra você, é pra você. É você, caralho. Ah, você é o corredeiro. Ah, eu? Eu. Nossa, o bagulho tá indo em círculos aqui, cara. Puta que pariu. Tá. Tem perguntas aqui no. Você ficou feliz quando o Mario Kart ficou com motos? Ah, não muito, na verdade. Estranhamente. Porque era o que você mais queria que existisse fora. O um jogo de corridas com moto bom e aí a Nintendo faz ele. Não. Eu só acho que eu não sei, não combina muito, né, cara? Combina. Assim, fica meio esquisito os caras correndo com carro e moto ao mesmo tempo, sei lá. Qualquer coisa era só se atropelar. Teoricamente era só se atropelar a moto com o carrinho lá e acabou. O negócio que eu acho que a Nintendo deu uma vacilada que eles nunca mais exploraram e era bom pra caralho era o negócio do Double Dash. E ter um carinha atrás. Tipo, tá certo que o Double Dash não significava porra nenhuma, tá ligado? Mas dá pra eles explorarem isso aí, cara, e fazer isso ser significativo, tá ligado? Eu acho que era muito da hora você ficar pelo menos mudando os bonecos. Eu ficava imaginando, tá ligado? Não, agora a Daisy que vai mandar aqui, ó. Tal. Virava a Daisy no volante e a Daisy arrasava nas curvas, velho. Pior que isso, acho que isso foi. Quase ser o Mario Kart mais tático, né? Que dava pra ter dois itens acumulados por vez, só que ele é uma bagunça, o casco azul foge tudo. O 8, que é o mais equilibradinho assim, se tivesse isso, já ia virar Final Fantasy Tactics, o bagulho. É. Não, eu achava meio muito cheio de coisa, assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acho que também não é muita vibe, assim. Depois do 10 foi o que eu mais joguei. Mas ele é, depois que você acostuma com o 8, ele é bagunçado mesmo. É, eu gosto bastante dos DS, assim. Pena que é todo tão bugado e cheio de hacker online, assim. O Asai perguntou aqui se tem algum jogo de corrida com visual psicodélico, que eu não lembro de nenhum agora. Cara, no máximo Wipeout, F-Zero, assim. Wipeout tem um pouquinho, né? Tem aquelas fases de... Acho que se você tomar um doce e for jogar o Wipeout, velho, você fica delirado, porque tem uns bagulho muito rápido, cara, que você fica... Nossa, eu acho que você estoura, bicho. Aquele tipo de corrida que fica tudo colorido em zone dentro de Wipeout, maneiro. Vocês conheceram Red Asphalt de Play 1? Acho que 9, mas eu não joguei. Era meio nessa vibe também, você ainda dava uns tiros também, era da hora. É, eu só consigo pensar em F-Zero. Eu gostava de Wipeout também, mas não joguei os mais recentes. Eu só consigo pensar em você, Marcelo Vinícius. Pô, que romântico. Coisa linda, cara. Aqui. Tá, o que mais tinha de pergunta aí, Tuba, que tinha antes? Vixe, tinha um monte de coisa aí, tinha. Pra trás. Tinha um monte de coisa, mas fala, você não leu os bagulho? Tinha alguém perguntou o trailer do Esquadrão Suicida. Ah, não, nessa o Guerra é o advogado do diabo máximo, né? Porque o primeiro tweet que eu li quando eu acordei foi o Guerra falando, nossa, nem tem como os caras não tá hypando o filme agora. Ah, velho, o trailer é um muito lixo. Legal, cara. Um lixo! O trailer é bom, mas... O trailer não, é maneiro, não sei se o filme vai ser bom. Ser... Não, sei lá, foda-se, o trailer, eu tô falando do trailer. Não, mas é o que eu falei no Twitter. Deadpool. Tipo, o A... Ah, Hicks, deixa eu ser hater. Que hater, caralho? Eu sou da Marvel, a revista que eu mais leio é Deadpool. Quando eu vi o trailer do Deadpool, eu falei, uma merda. Eu não sou hater, eu não sou clubista, mas é uma merda. Mandaram aqui um link aqui de um jogo de corrida psicodélico. Aqui, opa! Do Kickstarter. Qual? Tá aprovado? Será? Um tal de Power Drive aqui, que é bem loucão. Parece Fury, só aqui de corrida, muito louco. Só explicando antes que falem que eu tô querendo ser link o trollzão, é isso que o HSQ falou no site. O trailer é legal, mas é por causa de Bohemian Rhapsody. Se você pega só as cenas do filme, o troço tá muito bazingueiro, cara. Nossa, é bazinguíssimo, isso que eu falei, é bazinguíssimo o bagulho, mas é só trilha sonora. Mas aí se o filme for inteiro com sei lá, os caras botaram um pra um com o CD Inuendo do Queen. Não, aí vai ser... Tocando todo o Inuendo. Vai ser da hora, cara. Vai ser uma merda, porque eu não gosto de Queen. você não gosta de Queen, você não gosta de Esquadrão Suicida, você não gosta nem de cinema. Você não tinha nem que estar vendo uma parada. Que não gosta de cinema, cara? Ontem eu fiquei 5 horas no cinema, seu filho de uma puta. Eu adoro Queen, cacete. Eu tô falando justamente isso. Com o Bohemian Rhapsody e até meu pai. Ontem eu fiquei quase 6 horas do cinema, cara. Quase 6 horas do cinema? Fazendo o quê, cara? Assistindo Hateful Eight e depois eu peguei o The Big Short. Cara, eu fiquei chocado, porque eu adorei Hateful Eight. Eu até comentei que muito top, eu gostei mais que Django, eu já tinha gostado muito de Django. E mal galera saiu na sessão que eu assisti. Então, saiu foi... assim no meio? Saiu na maior, tipo, puta, não tá dando mais. Saiu, tipo, em bando. E já tinha acontecido a mesma coisa com Bastardos Inglórios. Mas é que, tipo assim, um cara, ele falou no Twitter pra mim, assim, o filme, ele tem problemas de andamento igual os filmes do Tarantino tem e tal. Mas tem mesmo, cara. Mas o Tarantino, ele tá cagando pro andamento. Ele quer fazer os caras conversando. E se você não curtir os caras conversando, você não vai assistir, cara. Simplesmente, tá ligado? Porque o principal dos filmes do Tarantino é os caras conversando, velho. Os caras conversando muito, tá ligado? E eu gosto de ver os caras conversando, eu gosto de ver os caras falando bosta e... Ou talvez o problema seja eu, porque... Perguntaram aqui qual é a duração. O filme tem 3 horas, você não sente. Pelo menos eu não senti. Não senti também. Eu senti muito mais o Big Short, que foi... Não sei nem quantas horas tem, mas pra mim pareceu maior do que o do Tarantino. Porque o Big Short não é ruim, mas é um filme que ele é muito técnico, né? Porque que é sobre a Hateful Eight hipotecária dos Estados Unidos. Fala. Ele é mais paradão que os outros filmes do Tarantino, eu acho. E ele tem mais diálogo ainda, eu acho, o resto. Sim, é, mas que... por isso eu gostei mais ainda. Eu acho que é um dos melhores. Eu acho que é um dos melhores do Tarantino até hoje, cara, na minha opinião. Porque isso é uma das coisas que eu mais gosto do Tarantino. Porque eu fico observando, tipo, um negócio que eu mais odeio é quando os caras fazem diálogo forçado. Ou faz diálogo que eu falo assim, véi, esse diálogo nunca aconteceria, tá ligado? Tipo, ninguém falaria assim, tá ligado? E o Tarantino, as coisas que ele faz, até nas descachadas, assim, ou até nos monólogos, é muito crível, tá ligado? Você fala assim, porra, isso aí, o cara falou isso aí mesmo, tá ligado? Tipo, o cara falaria assim mesmo, tá ligado? Nessa situação. É fantástico o bagulho, cara. Eu acho que, e por causa desse ter mais diálogos, eu acho que eu gostei mais ainda, sabe? Quase todos os diálogos são ouro puro. É, pra mim, Tarantino lembra muito Chaves. Tipo, os personagens abrem a boca. É só sucesso, cara. Cada fala, cada palavra. É o meu favorito do Tarantino é o Kill Bill 1 mesmo. Porque. É porque a moça anda de moto. Puta que pariu. O meu favorito gosto. Ainda é. Cães de Aluguel. Ah, eu acho que o meu é Pulp Fiction mesmo, cara. Não tem jeito. É, eu acho que o meu favorito é o Pulp Fiction também. Mas daí, em segundo lugar, eu tenho que ver bem certinho. Porque eu não sei qual que é o meu segundo lugar, não. Mas o Redford não entra no seu top 3, assim? Não, entra no top 3, com certeza. Eu não sei quem tá em segundo lugar, mas em terceiro lugar, se não tiver em segundo, tá em terceiro, tá ligado? Justo. O que eu mais gosto é o Bastardos Inglórios. Porra, Bastardos é bonzão também. Então, em segundo lugar pode estar o Bastardos pra mim, pode estar o Django ou pode estar o Cães de Aluguel. Esses três. É. Basicamente, assim. Mas e aí, Guerra? Defenda. Se você conseguir racionalmente defenda o trailer de Esquadrão Suicida. Não, eu acho só que o trailer é um trailer maneiro. Sim, é um trailer interessante. Não sei dizer se o filme vai ser bom com base no trailer, porque acho que nem tem como também. Mas, cara, o papel dele que é fazer um hypezinho e tal, ele faz, é da hora, cara. Sabe com a minha teoria? Agora? Eu acho que 2016 vai ser. A gente vai ter um retorno aos anos 90. O nível de trash, de tosqueira constrangedora de filme de herói. E é o teste máximo pra saber até onde a febre pode durar. Porque se sobreviver a esses filmes de 2016, que nenhum tá me convencendo, assim. Acho que é o que o Rinks falou. O mais próximo é Doutor Estranho e X-Men. São os que eu mais boto fé. Cara, mas sabe da onde. Vocês são Marvete, assim? Não. Mas fala. Sério, Guilherme. Você assistiu Ant-Man? Quê? Você assistiu Homem-Formigas, Guerra? Ah, assisti, sim. Você curtiu? Curti, lógico. Mas não é despretensioso? Não é um negócio assim que, tipo. Não é pra ser feito, não é um blockbuster de filme de herói. É um filme, tipo, de ação legal, tá ligado? Se assistir. Mas a ideia não é meio que essa? Exatamente, por isso que eu falo. Agora a Marvel, ela tá buscando esse outro nicho. Os filmes da Marvel que estão no escopo, tipo, é blockbuster, pra mim vai ser tudo lixo. Tipo, Avengers, Capitão América, Iron Man. Todas essas porra aí, Thor, próximo Thor, todas essas merda aí vai ser tudo um lixo. Agora, esses filmes que. É, os personagens que ninguém conhece, porque, tipo, Doutor Estranho, todo mundo conhece o caralho. Ninguém nunca leu uma revista do Doutor Estranho aqui na vida. Só eu que li o Guerra Cipá, tá ligado? Né? O resto li nunca leu. Só você no mundo, eu tenho certeza que tem gente no chat. Não, no chat deve ter lido, mas, tipo, é muito pouco, é uma porcentagem muito baixa, tá ligado? Da galera que realmente sabe. As implicações de tudo que acontece com o Doutor Estranho. Então, sabe que se ele é estranho mesmo. O Dico mandou um valeu diferentona no chat. Não, não é. É porque, tipo assim, cara, é uns personagens que não tem a. Do olho de Agamon. É uns personagens que não tem o. Que não tem um impacto muito grande. Não, quando. Cara, E é da hora você fazer filme sobre isso, tá ligado? Não, é que esses filmes a Marvel pode arriscar mais. Exato. Exato. O Guardiões da Galáxia, cara. Pra mim é o melhor filme da Marvel. Sim, exato. Pra mim também é o melhor filme da Marvel. Quem sabe melhor, não sei. Eu acho que o Capitão América 2 é melhor. América 2 e ele e o Ant-Man. O Doutor Estranho sofria bullying? Por quê, Celos? Conta a piada aí. Caralho, meu Deus. Porque ele é estranho, sei lá. Nossa. Doutor Estranho é o melhor personagem da Marvel. É um dos melhores personagens da Marvel, mas é tipo, é um dos mais top. Porque o cara, ele não é aquele bagulho, tipo, ele foi mordido por uma aranha. É, ele é de outro planeta. Foi mordido por um estranho. Ele sofreu mutação não, por ele radiação. Estranho, ele aprendeu a ser estranho na faculdade. Não, mas caralho, tipo. Para! Filho da puta! Todo mundo na Marvel e até na DC, eles ganham o poder deles meio de graça, assim, tá ligado? É tipo, ou eles nasceram assim, ou aconteceu um bagulho com eles que deixou eles assim. O Doutor Estranho. Mas qual seria outra forma de obter? O Doutor Estranho vende a alma dele toda hora, tá ligado? Pra conseguir mais poder. Cada magia que ele faz, ele deteriora um pouco mais o corpo dele, cara. Ele tá aqui pra servir a humanidade só. Ele não tá aqui pra ser herói, tá ligado? Cara, ele tá aqui pra se vender quando a humanidade precisa. Por isso que às vezes os heróis chamam ele... O Dr. Estranho agora tá zica, que ele fala assim... Não, esse aqui você consegue dar conta sozinho, tá ligado? Porque se ele for lá derrotar o cara, ele consegue derrotar qualquer um, cara. É só ele vender a alma dele inteira que ele derrota o pior vilão da Marvel, tá ligado? Então é um filme com sérias implicações religiosas. Pode ser que sim. Eu não sei como que eles vão agir isso. Não, mas... eu acho que não. Acho que eles vão botar o bagulho lá então, assim. A Marvel não vai buscar esse tipo de darna pra coçar essa altura do campeonato. Por exemplo, da última revista do Doutor Estranho que tá lançando agora pela Marvel, ele come uns bagulho estranho. Tipo, come bicho de outro... Come bicho do inferno, assim. Come sanduíche de coração. Come sanduíche de coração. Come entranha de alienígena. Come uns bagulho assim, porque é isso que os demônios que estão comendo a alma dele querem se alimentar, tá ligado? Só que, tipo, o corpo dele mudou pra conseguir absorver os nutrientes disso. Só que, tipo, só a parte de dentro do corpo dele mudou. Então, tipo, quando ele tá comendo, ele sente o gosto de todas essas merdas, tá ligado? Então, tipo, ó a vida do cara, cara. A vida do cara é uma merda, tá ligado? Ele vende, ele vive só pra se fuder. É um dos melhores personagens, tá ligado? É, eu queria que todas as minhas refeições tivessem gosto de sanduíche de coração de galinha. O Twitter falou agora. A Marvel vende o filme como o início do universo místico na série deles. Isso é uma coisa que já tá começando a me cansar. Porque o Inumanos vai ser como os estúdios da Marvel não estão trabalhando com X-Men, né? Que é da Fox, se não me engano. Vai ter o filme dos Inumanos para apresentar o conceito do universo da Marvel no cinema de mutantes. Aí não, tem, o Guardiões da Galáxia para apresentar o conceito da parada cósmica, do universo. Aí tem o filme pra apresentar o místico. Aí fica apresentando um monte de coisa e tá ligado? Eu sei como isso funciona. Não, mas os Inumanos é interessante, porque os Inumanos, eles não... Não tem nada a ver com... Todo mundo acha que tem a ver com os X-Men, mas não tem a ver, tá ligado? Muito pelo contrário, eles são meio inimigos dos X-Men, porque... Não, no gibi não, mas no filme gibi, vai sim. Ser o... Não, o que eu tô querendo... No gibi, os Inumanos não tem nada a ver com os X-Men, é isso que você tá falando. Não, não tem nada a ver, assim, não tem nada a ver de parentesco, eles são inimigos dos X-Men até, tá ligado? Ah, não, eu sei, o que eu tô querendo dizer, até o Vingadores 2 deu a entender isso, eles vão apresentar os Inumanos como, ó, esse cara aqui tem uma habilidade especial, ele é inumano, ponto, que seria normalmente não, o cara... Não, porque os caras, eles não ficam, os Inumanos, eles não ficam que nem os a maioria dos mutantes tem aparência humana, os Inumanos, tem um Inumano... Que... Esqueci o nome dele, cara. É Eldrak, é o nome dele. É, ele é uma porta. Ele é tipo um puta de um portão gigantesco, assim. Ele virou um portão pra qualquer lugar. O poder dele é ir pra qualquer lugar, mas isso aí é dos anos 80, então desculpa falar o... Ficou mordido que eu senti aí. Ah, mas... Enfim, o cara é um portão, o cara virou um portão, tá ligado? É tipo, tem uns bagulho assim dos Inumanos. Uma coisa que teve essa semana, teve hoje, acho, que a gente não comentou, mas tem a ver. Não é bem vazado, né? Divulgaram aquelas cenas do filme da Mulher Maravilha e é o que eu comentei. Por que os caras não fazem um filme colorido? É tudo essa coisa cura, dark, trevosa. Não, mas cara, por que você não se candidata a diretor, então, de fotógrafo? O outro, de Warner? Não, mas isso aí, mas Guiá, é sério, eu não tenho saco pra ler nada da DC, porque, tipo, a DC é um puta do bagulho que você precisa saber o lore, tanto o bostejamento. Não, não, é sério, assim como você vai pegar ali Marvel hoje, vai ter um monte de coisa que você vai se questionar. Você vai começar a entrar na Wikipédia, você que não manja, e você vai entrar na Wikipédia, vir pra outra Wikipédia, vir pra outra Wikipédia, porque você não vai ficar, sabe, um fluxo eterno de lore que você vai ter que procurar pra você entender tudo o que tá acontecendo hoje em dia de verdade. E tipo, se eu for pegar a DC hoje ou que nunca li DC, vai ser a mesma coisa. Então pros dois lados é chato. Agora, a DC eu sei que ela tem um tom mais dark nos quadrinhos. Eu gostaria que os filmes tivessem isso realmente. E os caras, eles querem isso, eles botam esse negócio do visual de tipo ser tudo dark, etc e tal. Só que quando eles vão fazer o filme, é mais farofada que a Marvel, cara. Eu não entendo isso, tá ligado? Então, é isso que eu ia falar. Quantos filmes da DC tem um tom. Só, você tem um tom sombrio, não é um filtro por cima da imagem, assim. E eu acho que esses filmes da DC, eles chegaram naquele ponto do começo da era Play 3 Xbox, que tudo era marrom. E a gente tava brincando disso até os caras entenderem que alta resolução dos pobres usa cores. E até não ficar mais adulto por anular cores, assim. Eu acho um adolescentão esse esquema. O foda é que a DC, ela corre... Vamos falar sincero, a DC, ela corre por trás. Porque ela, o público dela não é tão popular. É um público mais dedicado. Uns caras que gostam só... Não tem dinheiro... Eles não têm, tipo, muito mais dinheiro que nem a Marvel, que vende revista só porque é Marvel. Mas eles tinham... Exatamente por eles terem muito pouco a perder, eles poderiam investir nos bagulho muito mais underground, cara. E eles, parece que eles têm essas ideias, tipo, vamos fazer um bagulho sério aqui, ó. Vamos fazer uma série do Flash. Eu vou fazer uma série do Flash bem da hora, assim, bem roots. Igual, baseado nas antigas, assim, mas sem farofada mesmo. Bagulho bem dark, assim, ó. Aí os caras vão fazer o bagulho e a hora que eles começam a ganhar dinheiro, os caras vai despirocando, tá ligado? Mas você, filme de super-herói, você não pode fazer muito dark, que dá muita audiência infantil, não dá? Mas DC é o que tem mais série, isso que eu tava falando. DC, eles nem nas séries eles fazem isso. Demolidor é da censura. A série do Flash não é dark, assim. A série do Flash é sossegado. Sim, mas isso que eu tô falando, a primeira série Dark que foi feita realmente pesada, que foi feita de herói, que Arrow, caralho, era um lixo, cara. Não, Arrow é um lixo, mas não, tipo, é pesado, não é adulto. Fazer um climão tipo Batman Verde, assim. Ah, não é, velho. Os caras tentaram. Minha mulher assistiu com ela, cara. O bagulho é tipo. Revenge com um super-herói, tá ligado? Ah, eu concordo, filho. Tô dizendo que o que eles tentaram fazer, cara. Minha mulher falou ali no sofá agora que tem atores péssimos, diga-se de passagem. Tem. O próprio Arrow não tem nenhuma expressão. Assim. Enfim. Qual que é a parada? A Marvel já tem os filminhos coloridinhos, certo? O negócio que o Dico tava falando aqui. A Marvel tem os filmes que são, que tipo, é light, é da hora e tal. A DC, ela não vai conseguir esse mercado. Ela tem que fazer um bagulho diferente, cara. Ela tá correndo por, tipo, atrasado, igual você falou mesmo. Não tem jeito. O problema, não é nenhum problema, né? Não dá pra saber ainda. Mas o que me desanima particularmente é que ela tá tentando ter a Marvel. Ela, tipo, até chegar no... acho que foram uns 4 filmes até chegar em Vingadores, né? Sim, 5 filmes. É, a DC quer fazer isso em 2, sei lá. O primeiro que já vai mostrar 3 personagens ao mesmo tempo. Ou seja, esse correr atrás do prejuízo em vez de ir no próprio ritmo, eu acho meio tosco. Mas sabe o que? Mas vamos ver. Tem a impressão que eles... Pode falar, Tuba. Que eles não estão tentando fazer a história de origem, né? Os Esquadrão Suicida, eles estão já mandando direto e foda-se. Não, o da Mulher Maravilha vai ser. Não, da Mulher Maravilha... Da Mulher Maravilha vai ser, mas os outros... Mais ou menos. Restado. Pelo que eles são. Eu acho que é o erro da Marvel hoje é fazer história de origem de todo mundo. Só que, tipo, o Homem-Formiga não precisava da história de origem. Não, mas tipo, a história do Homem-Formiga nem é de origem tanto, tá ligado? É tipo, é que não tinha como contar, porque a história de origem, na verdade, é com o Scott Pilgrim, com o Scott Lang é o personagem Scott que tava Pilgrim. Lá. Olha só, eu ia misturar os dois. No Scott Pym, eu ia falar, tá ligado? Scott Pym, não, é o Hank Pym, que foi o Homem-Formiga original, tá ligado? Então, tipo, não é bem... É que, tipo, tem essa tradução é muito da hora. De, tipo, do Hank Pym pro Scott Lang é uma das partes interessantes. Só que a Marvel já sacou isso no Guardiões da Galáxia, que você não precisa apresentar todo mundo pra ter um filme da hora. Você pode dar só uma entrada, assim, sabe? Não precisa caracterizar todo o background daquele personagem. pra se... Porque, pô, super-herói não é um bagulho tão complexo assim, precisa fazer um filme em cima de cada pra você colocar todo mundo junto num filme de pancadaria, né? E todo filme de origem é o Homem-Aranha refilmado. Todo. É exatamente aquilo. Ó, mas o... Sabe, isso que eu falo. O Tuba falou que é tipo... Esse filme de heróis tem um grande público infantil. Concordo. Você falou que a Marvel tá correndo atrás, a DC tá correndo atrás porque eles não têm tanto público quanto a DC, quanto a Marvel, e que eles têm que se provar. E o Celos falou que eles estão tentando ser a Marvel, ou seja, todos os três são certos. O que eu acho é que eles realmente deveriam se entregar a essa proposta visual que eles têm de fazer um bagulho dark, e realmente ser dark. Se eles fizessem um filme igual... Se todo filme da DC fosse do Christopher Nolan, igual o Christopher Nolan fez com o Batman, realmente fazer um negócio que os adultos fossem no cinema e ficassem falando, porra, você viu o filme do Batman aqui do caralho? Cara, ia ser muito melhor, cara. Ia aumentar muito a DC, tá ligado? Ia engrandecer muito a DC. O Nolan, tipo, ele pegou o bagulho e falou assim, não, foda-se fazer Batman de criança, agora Batman vai ser assim. E pronto. E aí agora os caras estão reclamando já que na época do Heath Ledger, o Coringa ficou muito macabro. Vai tomando seu cu. Ele fez do jeito que ele quis, tá ligado? Tá aí um post na Vice hoje, você chegou a ver? Eu vi, mesmo da Vice lá, falou que do Heath Ledger ficou muito sinistro e agora tá ficando muito emo. Tá merda, né? Não, mas é, esse foi o limite do clickbait. Mesmo eu não tendo curtido o trailer, foi... Cliquem, porque com certeza vocês vão passar raiva. Do título dizia isso com outras palavras. O título falava assim, ó, é, o novo trailer do Esquadrão Suicida faz parecer que o filme é feito pra crianças. Então, os caras sabem que a galera vai ficar puta, esse é o lance da... É, lógico. Eu deveria trabalhar na Vice. O quê? Eu deveria trabalhar na Vice. É verdade. Trabalharia muito bem lá. Você já tentou, né? Você já mudou uns tweets pra lá, falou logo o contrato. Porque é, o nível de trollada é parelho. Eu vou ter que falar um deles lá. A propósito, olá, pessoas. Oh. Opa! Caralho! E aí, entrei aqui na surdina, falei aqui com o Tuba, então, oi, pessoas, eu tava ouvindo vocês falando de DC aí, não tava entendendo porra nenhuma. Enfim, continuem. Tudo bem, Rafa? Tudo massa, Tuba. O Lemonade falou, tomara que não contem de novo a origem do Homem-Aranha, porque já deu. Não, eles não vão contar. Acho que não vão contar. O Homem-Aranha já vai aparecer no Guerra Civil, já o Homem-Aranha, e o filme dele mesmo, que é pra 2017, também. Não. Vai presumir que você já sabe o que o mundo inteiro sabe. Por isso deram que eu... Deram a data hoje, né? Acho que é 7 de julho de 2017. Sim. É, hoje em dia na Marvel, sabe que o Miles Morales é o Homem-Aranha oficial, né? Yeah. É. O que aconteceu com o Peter Parker? Será Peter que alguém Parker liga pra é o spoiler? O Peter Parker é o Homem-Aranha, só que ele é o Homem-Aranha misturado com o Homem de Ferro, né? Assim. Não, é tudo mesmo agora. Ah, é? É. Os dois são no mesmo universo. Não, agora a Marvel simplificou. Agora todo mundo tá no universo só, tá ligado? Ah, a Marvel simplificou, mas eu também não leio. Então fala aí. Tá simples, se a pessoa quiser acompanhar, a partir de onde ela lê? Rebutou faz 2 meses, então se quiser começar a ler 2 meses atrás... Fala o nome da revista, da coleção. Então, se vocês... Entra lá no meu canal do YouTube, quem tiver aí, tem o meu vídeo no YouTube, vocês entram lá, eu falo todos os títulos novos da Marvel que lançou, e eu falo quais vale a pena ler. Bem nesse esquema, assim, tipo, é um quais vale Games a pena é ler. É o Zangado Games das Comics. É o Zangado Games das Comics. Eu tava querendo fazer, tipo, semanalmente, mas eu não tô com tanto tempo pra ler em cima da hora, assim. É, mas, enfim, as melhores é Thor, é Nova e All New, All Different Avengers. E, aliás, tem uma outra polêmica que eu queria enfiar, que a galera falou, o Guerra, inclusive, falou... Do Guerra Civil 2. Ah, sei. Guerra Civil 2 tem grandes chances de ser muito bom, cara. Porque Guerra Civil 2, o All New All Different Avengers, ele tá muito bom. E essa parte do All New All Different, ela vai fazer parte do Guerra Civil 2. O Avengers muda tudo, né, mano? Mudou tudo assim. Tá, Miss Marvel, se for, né? Sim, é Homem-Aranha não tava, isso eu tinha visto. O Homem-Aranha não tá mais, agora é o Homem de Ferro, a Miss Marvel, o Miles Morales de Homem-Aranha, o Nova, o Visão, o Capitão América, que é o Falcão, que era, antes era Falcão, que é o Sam Wilson, e mais alguém que eu não lembro quem é. Mas enfim, mudou completamente, cada um tem uma vibe diferente, assim. E ao contrário da Primeira Guerra Civil, não é tão, sabe, one-sided o bagulho. Porque os dois vão. Os dois meio que estão certos. Estão gritando cada... aí no. Que gritaria essa? É. E qual lugar que estão gritando? É no Rock, já. É, a galera tá assistindo a MotoGP, é muito emocionante. Ou, não, perguntaram aqui no chat o que a gente tá achando do Coringa e do Jared Leto. Antes que respondam, hoje o Omelete chegou num nível de abstração inédito. Foi muito bom isso, foi muito bom, realmente. E tem uma cena do trailer que é o Coringa deitado com um monte de arma enfileirada, formando um círculo, uns padrões em volta dele, assim. Aí o Omelete fez uma análise do trailer, tipo uma puta crítica. Cada cena tem um texto do lado explicando. E essa parte do Coringa deitado, eu vou ler o final aqui em voz alta. Abre aspas. A cena mais importante para entender o espírito da versão de David Ayer para o príncipe palhaço do crime talvez seja essa, com ele cercado por armas meticulosamente arranjadas. Uma loucura que fugiria da anarquia, buscando o caos pela ordem. E também explicaria um Coringa disposto a fazer tantas tatuagens, cada uma com a sua mensagem. Fecha aspas. Caralho, velho, que absurdo, né? Cara, se uma chapa, se o Rinks fosse desse Zete assim, a chapeleta tinha estourado, não tinha não. Érico Borgo. Mas faz, eu achei que faz sentido um pouco a análise. Eu acho que ele exagerou um pouco. Não, ele exagera. Não, não, primeiro, Tuba, fez sentido a análise do caralho. Para de passar pano aí, seu filho de uma puta. Não, faz sentido. Não, não, a gente não faz análise pra nós. A gente não faz análise pra nossos, porra, dos nossos jogos. Quando a gente não fecha a porra do jogo. Os caras estão fazendo análise pra trailer. Análise da cena, mas pra mim só. Faz sentido. Imprime o trailer e a 3 enfia no cu, caralho. Não, mas é horrível. Rabo. Não é análise de uma cena. Assim como não, eu faço, ele faz, caralho. Não vai fazer tá, essa mas cena. Você pega, você aí, pega o cara e daí, deitado. Daí no final ele pega. É por isso as tatuagens. É, aí no final dessa cena o. Exagerou. Realmente foi além do que. Não, e aí no final dessa cena o Coringa cata, levanta e sai chutando as facas. Você não sabe, porque você não assistiu o filme. E aí? Mano, faz sentido. Ele sai se esfaqueando, assim, aleatoriamente. Não, baseado ali, você pode dizer isso aí que ele falou. Ele não tá. Foi tudo um sonho do Batman, essa cena. Daí. Caras. Tá, agora sim. O que vocês estão achando do Coringa? Eu não gostei. Cara, eu já meio que acostumei com a cara dele. O Billy falou a mesma coisa ali. Eu meio que ok, assim, a cara dele. Ele me lembra um pouquinho aquele Coringa mais serião, assim, do Frank Miller no Dark Knight. Então, não sei, acho que... Eu acho que o Jared Leto é um bom ator, cara, então... Pô, a menos que o bagulho seja realmente muito ruim, eu acho difícil ficar ruim. O Jared Leto é um bom ator aonde? Esse... O que ele fez? O Jared Leto é um bom... Ah, ele fez só Oscar, aquele... Não, sim, ele ganhou o Oscar por aquele filme de drama, mas o que ele fez mais? Não, cara, ó, tem o filme lá do Brokeback Mountain, ele é um bom ator nesse filme. Não, é sério. O cara tá mandando uma no cu. Ah, não, ele não é do Black Mountain. Não, não. É o outro Coringa que foi do Black Mountain. Eu acho que sim. O cara ganhou o Oscar, daí disse que o cara é bom ator. O Leonardo DiCaprio nunca ganhou o Oscar na vida dele e pra mim é um zilhão de vezes melhor ator do que o Jared Leto. Hanks. O Jared Leto, o único papel que eu acho que ele fez bem, e eu assisti todos esses outros que você falou, foi o que ele ganhou o Oscar. O resto eu acho uma bosta. O arrombado. O Hanks, acho que é muito hater, Hanks. Clube da Luta, Mr. Nobody, Hacking for a Dream. Mas eu não acho nada demais. Eu não acho tipo bagulho tipo. Você não acha Hacking for a Dream nada demais? Você... O filme eu acho fantástico. Agora ele no filme eu não acho bom pra caralho. Não fica claro isso pra vocês? Ah, ele é o vocalista do 30 Seconds to Mars também, cara. É melhor, pra mim, ele sendo vocalista do 30 Seconds to Mars é melhor do que ser... Aliás, que se ele estivesse fazendo o vilão da Marvel, você ia estar achando fantástico. Não ia, nem é pau. Eu acho que ia, cara. Pega pra vocês aí, fica pra vocês essa bosta aí, cara. Ô, Higgs, outra coisa que eu acho gratuitamente inflamatória naquele post da Vice, que deveria ser a defensora do amor e da união entre os povos, é os caras dizerem que pelo fato do cara ser vocalista de uma banda supostamente emo, ele vai colocar essa carga no personagem. Não, você pega esse, o background pessoal do ator. Caralho, pra tirar conclusões sobre o personagem, mas não, a Vice é pra frentex, escoladona, mais amor, etc. Esse foi muito bosta, meu. Esse foi muito bosta, cara. O Dig Raja falou que não tem nada de emo a banda. Mas não é porra nenhuma de emo. Não, não tem nada de emo. É emo, tipo, as músicas é triste. Algumas músicas são tristes, é emo a banda. Daí, tipo, beleza. Os caras não sabem o que é emo, cara. Não dá nem pra discutir com os caras. Tá, tem um movimento, pelo menos na minha timeline. Tá voltando, tem uma galera falando que 2016 é o retorno do emo de vez. Ó, tem uma playlist minha aqui, se vocês quiserem, tem bastante emo, se vocês quiserem escutar, que eu que fiz ela. Fala uma banda boa aí, mãe. É as músicas do Higgs de 2015 aqui. Se vocês quiserem, eu passo ela, você bota no canal do bagulho depois. Música pra caralho. Ó, o Dico falou que tem a playlist do Anakin. A playlist do Anakin, essa, né, realmente, essa aí é top. Mas eu não sei se tá de pé ainda, porque eu nunca mais escutei ela. Puta, ó, como a gente tá perto do fim, falando em playlist do Anakin, assim que terminar esse programa, vocês aí que estão ao vivo e quem estiver ouvindo depois, vai no YouTube e procura o rap do Anakin. É a melhor coisa. Não, não faz isso. Não faz isso. Não, sério. Não faça isso. Por favor, não faça com a sua vida isso. Esse YouTube, cara, tem que colocar não, você vai no YouTube e assiste o GP da MotoGP de Laguna Seca de 2008. Muito bom. É uma excelente corrida. Ó, pra não ter erro, supondo que tenha mais de um, eu vou até procurar o usuário que subiu. Eu não vou ver esse vídeo até o fim. Mas você nunca viu, Tuba? O quê? O rap tá aqui? Sim, eu ouvi tipo 10 segundos e falei, não dá. Não, tem que assistir inteiro, cara, é a história inteira do Anakin. Ó, se for, canal assim. Chama, é muito lindo. O canal chama Woody Rap. Não, Deus me livre. É muito bom. E o comentário, como que é, Celos? O cara falou assim, é... Ah, calma aí. O cara faz um rap todo editado, foi a letra com legenda, tudo. Pô, crente que, puta, minha vez chegou. É um dos comentários mais votados assim. Eu não consigo nem ler assim. Um dos comentários supostamente seria pra ajudar o cara é: fica tranquilo, todo mundo começa uma bosta. Tudo. Galera, se algum dia alguém te criticar, bota esse comentário na tua cabeça e bola pra frente, cara. Fica tranquilo. Todo mundo começa uma bosta na vida, tá ligado? É lindo isso, né? É. A gente tá encerrando já, assim? Tá encerrando. Não falou? Volta. Tá, não, peraí, o que a gente falou? Vamos só fazer um bolão, então, de quem vai morrer no Guerra Civil 2? Quem vai morrer no Guerra Civil 2 é Tony Stark. Eu acho que vai ser a Capitã Marvel. Capitã Marvel? Eu acho. Como Capitã Marvel? Capitã Marvel vai ter filme dela, caralho. Ué? Daí? Não, você tá falando do filme ou do HQ, cara? Do HQ, caralho. Ah, do HQ, tá. O Guerra Civil 2, Eu acho que eu falei Guerra Civil 2. Não, a Capitã Marvel não vai poder morrer por motivos de 2016, feminismo. É, nem fudendo ela vai morrer, tá ligado? Mas vai morrer alguém subimportante, assim. O Reconzordo falou que vai morrer o Bom Senso. Cara, eu quero muito que esse Guerra Civil 2 seja tão bom que nem... Ó, ninguém leu Secret Wars, terminou essa semana passada. Bagulho claro mais sensacional. Guerra, cara. Sensacional. Você já fez essa piada antes, seu merda. Aqui nesse podcast, inclusive. Véio, o bagulho é sensacional. Eu quero que seja tão sensacional que nem um pra todos vocês desse Zete e chupar minha rola. Eu quero que aconteça isso. Mas eu acho que quem vai morrer no Guerra Civil... Sinceramente, eu tô no Stark, porque ele não serve mais pro bagulho. Quem? Você tá falando do filme? Não, do Guerra Civil. Do quadrinho. 2, do quadrinho. É. Ah, o Tony mas Stark. Mas no filme eu acho que vai ser ele também. Também, provavelmente porque. Mas eu não sei, não tem. É. Cara, acho Iron que se pá no filme morre o Buck, hein, cara. E aí fica só por isso aí. Seria bom também. Eu acho. Mas seria bom, um a menos. É. Sei. Senão eles vão querer fazer filme da origem do Buck, como os anos que ele tava enterrado e congelado, vai ser uma bosta. É isso aí, alguém tem mais alguma coisa pra falar? Faltou um minuto exatamente pra acabar essa porra aqui. Força Valentino Rossi. Força Valentino Rossi. Você, Tuba, tem alguma coisa pra falar? Não, não tem nem ideia do que a gente falou hoje aqui. Cara, a gente falou basicamente sobre quadrinhos, não, super-heróis, filme, super-heróis, moto e lanche. Tá bom, tá bom. Ô, o Will Fox, ele mandou ler os e-mails. Não tem e-mail. Não tem mais e-mails. Quer falar uma coisa? Dá uma olhada ali, porque eu acho que ele deve ter mandado, se ele tá perguntando. Se alguém mandou? Você nem abre essa porra mais, né, Tuba? Não, tem muito tempo que eu não abro essa porra. Abre aí pra ver se tem lá. Mas tem dois e-mails. Tem um e-mail nosso do site de contato e tinham criado um e-mail do podcast. live@gmail.net. Mano, do contato ninguém mandou nada, não. Pelo live. Ó. Aliás, o nível de spam que tem na Nalo que você devia ter. Você devia ter mandado esse live pro meu e-mail, Tuba. Daí eu lia aqui. Mais fácil. Mas enfim. Seus bons de bosta. Tem um e-mail aqui. Do Matheus Fonseca. De quando que é esse e-mail? 6 dias atrás. Tá. Ele pergunta: alô, quem tá falando? É o Rinks Taxista? É o Motoconheiro GP? Por favor, request o e-mail de confirmação de cadastro no fórum. Não querem dar? GP. Não querem dar porque eu sou travesti. Cara, eu acho que eu vou mandar meu nick no Twitter pra Motoconheiro GP. Motoconheiro GP, cara. Bom, né, cara? Ele deu ideia mesmo. Ele deu o e-mail errado dele no fórum, então só isso. Não voltou. Galera, então é isso aí. Não lembro a senha mais do live. Nossa. Muito bom. Hoje a gente terminou aqui nosso podcast e aí a gente simplesmente não falou nada hoje. É mais um dia de vocês passando uma hora sem escutar nada. Se vocês tivessem dado um tiro no ouvido, seria o mesmo negócio. Ó, o Will Fox falou pra gente falar de Game of Thrones antes de acabar. Tuba. Ah, que Game of Thrones? Game of Thrones, uma frase antes de Game of Thrones. Uma frase. Morre um monte de gente, tem peitos. É bacana. Cadê o sexto? Só que aí eu tô falando dos livros e não da série. Tá. Não tem preguiça de ler, eu vejo a série. É, não tem moto, eu não tô nem aí. Bicho, nem olha, existe. Vai saber. É, eu tenho uma teoria de que é pós-apocalíptico. Assim. Muito sensacional. O último episódio vai acabar assim, a Daenerys vai ganhar lá, vai ser a rainha. Aí ela vai liberar os dragões. Aí o dragão vai sair voando, dá umas voltas assim, ele vai, pousa em cima de uma estátua, aí tem um zoom e a estátua da liberdade. Assim. Pra lá da muralha, tipo, os confins do norte pra Nova York. Só uns negócios antes, já que a gente acabar. Você sabia que o bagulho é demorado porque o cara escreve, tipo, no DOS ou Emacs, Emacs e tal? Que ridículo. Ele fala que o sistema operacional distrai muito ele, aí ele escreve nessas bosta. Aí o bagulho demora a eternidade. Demora tanto que, só pra vocês terem uma ideia do quão crítico tá o bagulho, porque ele é gordo e velho. São duas coisas que misturadas não é muito boa, tá ligado? Então, tipo, todos os produtores da HBO, da série, já sabem como que é pra acabar o bagulho. Porque se ele não sobreviver, pelo menos o legado dele, ele quer que seja em filme, assim, tá ligado? Então ele já deu, pelo menos, as guidelines pros caras fazer até o final. Me faz pensar quanto esse cara demoraria trabalhando num Mac top, assim. Véi, todas as distrações possíveis. Se ele tivesse num Mac top com um editor fudido de texto, moleque, não, mas acho que ele faz. Não, que não, faz, não, não, eu tô falando. Editando pra alguém, caralho. Eu tô falando presumindo que demoraria mais, porque se ele fala que ele usa o DOS porque é rápido e ele não se distrai, imagina esse cara distraído. Ah, sim, verdade, isso é foda. Imagina ele com o pornô do lado. Não dá. Mas ele faz a parada de livro além de Game of Thrones. Ah, sim, uma porrada não. Ele lança. Ele tem umas duas outras séries por fora. Mas enfim, galera, essa merda aqui tá caindo já, todo mundo já tá indo embora. Um abraço pra vocês, semana que vem tem mais, muito obrigado. E mande aí suas sugestões durante a semana sobre o que a gente deve conversar. Vai pensando. Vem aqui falar com a gente. Se quiserem receber. Manda um abraço para Portugal também, que a gente esqueceu. Pediram. Um abraço para os ouvintes de Portugal, que são os nossos ouvintes mais fiéis. Coisa maravilhosa. A gente vai fazer semana que vem uma disputa entre quem são os ouvintes mais fiéis: Portugal ou Brasil. Vocês vão disputar aqui ao vivo. Mentira. É, a gente é mais sensacional que o Omelete, né? O Melete é um lixo. Um abraço, Érico Borgo, seu bosta. Até mais. Uma boa noite pra todos vocês. Boa noite. Valeu, até a próxima. Valeu a presença. Não, saca só, olha, olha que lixo. Olha que lixo de OST. Boa noite.